the arrival to intercept Star Mari and complete via Kilo Quebec Terra, Kilo Nation 005. Polo 600 Ciente, livre táxi, faça táxi previsto Alfa, Kilo Pátio 3 até a posição 62. Mantenha a posição antes da táxi aí Kilo, aguarde para ingressar no Pátio 3. Alfa, Kilo, mantém na Kilo, previsto 62, 600. 3173, visual com Alfa Tango 72 na curta final. Bateu. Eu te apoio, esposo do tráfico autorizado, Alemã mantém, pista 1-0. ZTR, Alemã tem, né? 3, 1-3. Gente, a sua identificação, o cardeal 5-0 ingressando na terminal. Tome o rumo, 2-7-5, aguardando vetoração para o sequenciamento ao ingressar no, na terminal de Salvador. Está presente 275, aguardando os vetores do cardeal 5-0. O 5-0, a partir de 25 milhas, ingressará na CTR Salvador para a vetoração final ILS. Inicialmente, tome o rumo 270, aguardando vetores para o ILS. 270, aguardando vetor, o cartão 5-0. Gol no 754, chame Recife 12685, alterne 12545. 26-85-24-12545, gol no 754. Firma. Salvador, tá? 3193-7, informação mais 505. 3193, a frequência é 11935. Gente, chamada 1935. Fala Salvador, boa tarde, gol 924. Autorização para mais informação mais. O TAM 3193, bom dia, acione identificação, desse mantenha o nível de voo 100, já efetuou o desvio necessário? Mais 10 milhas, pode retornar bom. Gente, reduza sua velocidade para 230 nós, desse mantenha o nível de voo 080 e reporta ao término do desvio. 080, reportará quando por hoje bom, fica 3193. Salvador, TAM 3192 atingiu 070. TAM 3192, desse mantém o 50. 050, 3192. Gol no 780, desse mantém a 2000, livre LS. 2000, livre LS, gol na 780. Alfa à direita, aguardando antes da Delta, de tal forma a permitir que uma outra aeronave ingresse no ataque sem quilo, ok? Então, Pátio Juliette, Alfa e aguarda antes da Delta, 7729. Afirmativo. Senhor Salvador, muito boa tarde, 35491, levando a Golf. Rapaz, sua mensagem foi muito ruim. É, foi o gol no 600 ou 3549, tá vendo que chamou? Foi o 35491, levando a Golf. Afirmativo, 35491, ciente, seu táxi vai ser via Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio Principal, remota 1-2, ok? Alfa, Kilo, Pátio 3, e remota 1, Pátio Principal, remota 1-2. Afirma. 180 com pista, por gentileza, no passarelo 2230. Passarelo 2230, aguarde 180 para a vitória da conquista. Azul 4089, quero aguardar o 360 para a vitória. Golo 600, está autorizado o táxi, ingresse agora na Kilo. Kilo, pátio 3, remoto, pátio principal, posição 62. Alfa, Kilo, 62. Voo 50050, vou ir na proa de bons para interceptar a chegada. Entendeu, 050, proa de bons para bons interceptar a chegada, da 3193. Passagem 3173. 3173, submantém nível de voo 340, vigilância. 340, 3173. 3834, atualizada, colapso no 0, vento 1, no 0 graus, 1 no 0 nós. Iniciando, 3834. 3 mil pés, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, vai covar para 225, descendo para 3 mil, limite ao curso do localizador. Positivo. O Uno 780 está passando 4.400 pés a 3 milhas de duna, tem condições de estabilizar e completar? Afirmativo, o Uno 780. Gente, até 2 mil livre LS. Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, pistinhozão no zero, frequência do controle de Salvador 1 no 9 decimal 35, seu transponder é o 5060. Boa noite, senhor, autorizado para Aracaju, nível 190, decola do 10, cumpre a Pucca Aracaju com curva à esquerda, 1935 controle, 5060 transponder. Só 3661 no cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Cotejou, foi o gol no 806, está pronto para pushback e acionamento. Correção, comandante, queria desculpar. Gol no 806, cotejamento correto, o senhor mantém a posição e aguarde. Web 6721. Troibana 3834, decolado na Ciscotão. 3834, suba e mantenha nível de voo 370, vigilância. 370, 3834. 7721, assim que a linha autorizada decolar. Correção, aguarde. Afirmativo, a linha é manter o agente 6721. 50, está na 20ª milha, 270, 2000 pés. Também porque se eu tenho duas aeronaves aí na parte principal. 5 limitado pela 080 de Simbra. 275 limitado pela 080 de Simbra, o cardeal 50. Autorizada com a pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Iniciando pistão no 0, Jasmine 721. Inicialmente mantenha 1000 pés para ingressar no corredor prosseguindo Paripe. Positivo, em virtude de tráfego do Nordeste, descendo para o tráfego de Salvador. Controle, TAN 3834? TAN 3834, prossiga. Tem uma informação aqui na sobre a posição Momo, seria possível voar da presente frote? Autorizado desvio, aguardando próxima posição à frente, TAN 3834. 7-3-2-3-4. Mike, Juliette, direita, proa 250. Permanece o limite. Confirma a próxima, Juliette. 250. 250, Mike, Juliette. Passou o externo, baixado e checado. Gol no 780. No 780, turno no 86. No 0. frequência do controle em Salvador, 119.35, o transponder 5076, azul 4089. Azul 4089 está autorizado para receber estacionamento. Lembrando, o transponder é o 5076. Autorizado para receber estacionamento no 9. É 721, sub, mantenha 310, vigilância. Pelo 310, vigilância. A saída Mamo, 721. Utilizando o localizador, TAM 3192. TAM 3834, chame Recife 12685, ao término 2545. 2685, 2545. Boa tarde, bom trabalho. No 600, queira aguardar para Natal. Aguarda. Passaria do 2230, plano para cópia. Matias, bota cópia 2230. Passaredo 2230 está autorizado nível 180 para a vitória da conquista. Decola da pista em 110 para a saída à direita, saída gole Eval direto com curva à direita após a decolagem. Repita, pista em 110, frequência do controle 119.35, o transponder 5064, passaredo 2230. Autorizado 180, decola da 10, com curva direita, saída agora vai, frequência do 119.35 e o transponder é 5064, 2230. Afirmo. Vou no 780, no solo 01, no livre 3, time solo 209. 209, livre direito. Já negativo, tem condição de manter o 1010 até Paris. Positivo. Alô, ambiente 6721, possibilidade de voar frota da presente? Voar o que, comandante? Posição frota. Não, negativo. Mantenha ainda o perfil da subida, informe caso necessário seja... tenha que efetuar algum desvio. Ok. 77, saída 10, Dael, transição lenta após Ilhéu, primeira curva aí à direita. Controle 19.35, 5111 no transponder, 3661. Afirmo, tá, 3661. Para o táxi 1806, está com 190 a bordo, 35 de autonomia, alterna Recife. Alterna Recife, isso? Recife, alterna e 190 a bordo, 35 de autonomia. 71806, livre táxi, pátio principal, Juliette, Alfa, à direita, cabeceira deslocada 1200 metros, quando próximo da Delta, chame a torre, 118, decimal 612. Juliette, Alfa, antes da Delta, chamará 1812, gol no 806. Solo gol no 780, pousou no Brotis. Três, uma, três, desça para 2000 pés, 1005. 2005, tá, 3193, solicitou R9, dá 10. R9, ciente, voo 366, autorizado. 366. 10.600, pelo que vai ser. Principal, Juliette Alfa direita, até próximo da Delta. Antes da Delta, vai chamar a torre, mantém na posição antes da Delta. A frequência da torre é 118, decimal 612. Vamos aqui, o táxi principal, Juliette Alfa, perto da Delta. Quando da Delta, guardando, 118.62, a torre, 2408. Boa, 9780, bem-vindo a Salvador, seu táxi da CIA via... Alfa Kilo, pátio principal, portão 4. Alfa Kilo, principal 04, voo na 370. 1000 metros. Afirmativo, sim. 1200. Santos, é, o vento 120 com 10 está aguardando pista livre, o Mike Eco Gillette. Se eu manter a posição antes da taxa sair quilo, vai permitir que o aeronave da companhia ingresse na Delta, ok? Antes daquilo, aguardando a companhia, vou no 7-0. Boa noite, era meia torre em 1-8, decimal 6-12. Noite mesmo. Torre, boa tarde, boa noite, 06. Boa noite, 06, vai ingressar na Delta? Se vai manter o ponto de espera aguardando o ingresso na pista, ok? Vai. Ok, Delta irá manter, boa noite, 06. Seu solo 06, direito em 29. 12, ano 9. Pista 366, está 3, 1 a 3. Torre agora 18-6. 18-6. Salvador, passageiro 2230 para o acionamento na posição. E o torcedor prossegue com o pushback, chance da mais, está na remota. Gente, passageiro 2230 está autorizado o acionamento, chame pronto para o push. Parar para o curso 2230. Paulo Salvador, TAN 3192, livrou a Narcisco. 3192, boa tarde, prossiga táxi via Alfa aguardando antes daquilo. Alfa vai aguardar antes daquilo. Paulo 3161, solicita pushback acionamento na posição 10. Paulo copiou TAN 3661. Tá 3661 no gate 10, está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Usar o táxi 61. Mike Eco Juliette autorizado pouso, 110 com 109. TV pouso, Juliette. Alô, passarinho 2230 para o pushback. Está na remota, está mais. Vai aguardar agora o passarinho do aeronave no, do gate 10 iniciou o pushback. Será o número 2 no setor, mantém a posição. 7. Comandante na rotatória, Bravo, que seja. Meta na posição 3, pronto para cópia, se já tiver. 924, aguarde. Guardando, 924, está bem. 780, prossegue táxi ingressando no pátio principal para o gate 04. Ingressando principal para o 04, voo no 780. Manter 510 com meia dúzia a bordo. Chame a tua 1-8 decimal meia dúzia, ajuste ao 005, é um bom voo, bom dia. Estou registrando 18 meia dúzia, ajuste ao 005, muito obrigado, bom dia. Antes daquilo, TAN 3192. TAN 3192, ingresse na taxiway quilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Para ingressar quilo, pátio 3, reportarei para o principal, TAN 3192. Do azul, mantém antes da Delta. Vai manter antes da Delta, azul 4089. Mike Eco Juliette, libera a direita, 1219, seu solo 09. 219, né? Ah, e Léo? Meu, passarida? Isso, são pisos contantes, coordena o pushback, a cauda voltada para o sul. Sem interferir com o táxi do Airbus da TAM, o passarei está autorizado, ok? Reporte pronto para o táxi. Certo, obrigado. Juliette, prossiga táxi via Alfa, até antes daquilo, confirme estacionamento, pátio 3. Gente, Alfa, antes daquilo. Bono 924, copia? Copia, Bono 924. 924, sou autorizado Maceió, número voo 350, via Upper Whisky 58, posição Orágua, pós direto. Decola pistão no zero, com curva esquerda, pós decolagem na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5107 e a frequência do controle 119.35. Localizado 350, Maceió, pelo 58, da Orágua, pós direto Maceió. Decola no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder 5107 e... Gente, o TAN 3192, ingresse pátio principal para o gate 02. Principal para o 02, TAN 3192. O TAN 3661 solicita o táxi, tem 101, 105 a bordo, até Aracaju, 2 horas e 20 de autonomia. Juliette, e vai reportar próximo a taxiway Delta. Pátio Juliette, reportando da Delta, tá 3661. Voo no 924, coordeno com a equipe do solo após o parqueamento do Airbus da Tano 02, está autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado push e acionamento e coordenação com o pessoal de solo após o parqueamento do tanque no 2, voo no 924. No approach, glide out of sense, call tower, frequency 118.6. Thank you. Zero, taxiando com o número 2, seguindo o Airbus da TAM, via Juliette Alpha, vai reportar a próxima taxiway Delta. Gente, Juliette Alpha reportará a próxima Delta, seguindo a aeronave da TAM, eu passarei os 2, 3 horas. Agora é o 3489, boa tarde. Ingressa na Delta e aguarda ingresso na pista. Ingresso e mantém a Delta azul 4089. Tape 5489. Firmo no 60, conquista. Gente, aguarde cópia 160 para conquista, o trip 5489. Aguardando aqui, nós. Caso decolagem, gol no 806, 090. 090, informe interceptando localizador. Direita 90, já interceptou o lado do cardeal. Ok, prossiga então no localizador, aguarde transferência. Aguardando. Sei Delta, após o mesmo está livre ingressar aqui no pátio 3. Após o pátio 3193, táxi via Alfa, aguardando antes do taxiway Kilo. Alfa, aguardando, pode ser. I have a little truck, final 17, stand by to turn the base to 17. Stand by to Azul 4089, ali mantém na 10. Ali mantém 10, azul 4089. Número 06, chama o controle 1935 aos 13. 1935, boa tarde. Novexer Foxtrot, autorizado pouso no 7, uma centena com 10. Autorizado pouso na 17, Novexer Fox. Meio boa tarde, contato radar, subnível 190. 90, boa noite, 06. Nossa frente na Delta 1186, está 3661 com 1005. Firmo, bom voo. Obrigado. Salvador, gol no 333. 333, prossiga. Gente do Atiz, para autorização a Congonha. Firmo nível. 380. Gente, 380, aguarde cópia número 4 para cópia. Escuta, obrigado. Fala Salvador, 924 para o táxi com 179 a bordo, zona de 2 horas de cumprimento, alternativa Salvador. Sim. Via Índia, Alfa e reporte próximo a taxiway Delta. Utilizar o táxi, Índia, Alfa vai tomar próximo da Delta. Fala Salvador, eu passarei 2230, está aproximando o espaço de espera da Delta. Passageiro 2230, mantém a posição antes da Delta aguardando. Gente, mantém a posição antes da Delta aguardando, 2230. Santo 3193, ingresso e táxi 8kg, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Ingressa na quilo, pátio 3, reportar para ingresso principal. E na 10 deslocada. 10 deslocada, 3661. 1600. 1600 está autorizado para Natal, número voo 370, via Pesulu 10, decola da pistão 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Zipar, transponder 5134 e a frequência do controle 119.35. 370, via Pesulu 10, decola 10, curva esquerda, Puca Zipar, 5134, 1935, voo 1600. Correto, voo 1600, chame pronto, pushback, sonamento, ajuste 1005. Chamará. Para o passarinho 2230. Passarinho 2230, ingresso táxi aí Delta, mantém a posição na mesma, chama 808-612, ajuste 1005, então bom voo, boa tarde. Quem está ingressando na Delta, 2205, uma boa tarde, até a volta. Estou adiantando barulho nele aqui. Trote no solo, o zoom no meio, libera a esquerda, inicialmente aguarda o backtrack. 3, ingresso pátio principal, gate 03. Ingresso pátio principal para o 03, 3193. Livre decolagem, uma centena com a dúzia. Foxtrot, libera o imediato à esquerda, ok? Aguarde o ingresso na pista. Tá na guarda. Quebec Serra, clear to land, 100 degrees and 2 knots. Passarinho 2230, ponte aérea da Delta, estamos prontos, se possível, decola de imediato. Negativo, mantém a Delta. Corre, carregado, 50, estou seguindo, já passou o externo, cabeceira deslocada, aguarde pista livre, cardeal 50. Fizeram aguardando a pista livre, está bastante trabalho. Então, passarinho 2230. Passarinho 2230, eu estou ciente do seu tráfego. Mantém inicialmente o ponto de espera. Tem um tráfego já ultrapassou o externo, ok? Só um instante. Sente, acreditamos que o meu vai levar mais de 3 minutos para pousar. Obrigado mesmo. 3661, decolou ao 18, 1935, bom. 35, obrigado, boa. Flávio. Transfere, vai passar 1500 pés. Contato radar, sobre o 220, vigilância. 220, tá, 3661. Zero, autorizado pouso, centena com 10. Livre pouso, cardeal já. Bom, 2394. 394, prossiga. É, por gentileza, 400, galeão. 394, ciente, aguarde cópia, será o número 4 para cópia, 340, galeão, é da Elblaze a saída. Ciente, confirmando, é 400. Ah, ciente, 400, aguarde autorização. Certo. Vou no 777.cópia. Pronto, 777. Vou no 777, está autorizado para Porto Seguro, número voo 320, via Upper Whisky 50, é a posição Bidev, após DCT direto. Decola da pistão no zero, com curva à direita, após a decolagem na saída da El, transição de Iner. Transponder 5120, e a frequência do controle 119.35. Direita, 5120, 3 pontos, 19, 3 pontos, controle. Estou no 777, correto. O ajuste é 1004, chame pronto, pushback acionamento. 1004, vai tomar. Trip 5489, pronto, copy. Copia, 89. Trip 5489, está o